quando vai passar. Quero sentir algo novo ou deixar morrer tudo que sinto quando não estou com você. Me sinto acorrentado, preso à tua imagem. Quero me libertar, mas algo me impede, não sei o que é. Do